firmeza favela. Esse salve é dedicado a todos os manos e todas as pessoas que acreditaram no nosso trabalho. Facção RS agradece. A Jesus Cristo que me fortalece, o pecado cega, só que a fé tem que ser mais forte. Salve favela, vagabundo só, Sérgio, cachorrão, o tempo não espera, tem que acreditar. Aí Rato, Dedo, Ded, Renato, Jair, Mário Restinga, Hélio, Bilé, Fabiano, Macanac, Adriano, Cabeça, Regis, Atitude Consciente, Ficar na Fé, Dudu, Valdomiro, Nego William, irmãos que fortalecem a caminhada, Jarrão, Alemão, não esqueci de vocês, Firmão Guerreiro. Um salve pra Detenção e todos aqueles que são demais pro sistema, Tiaguinho, Bochecha, Alemão Carlos, a quadrilha dos metralha, Beira, Malandro Bom, sem treta, o ódio gera tristeza, já foram lágrimas de sangue, o passado não muda mais, uma nova geração tá crescendo, e aos que se foram, estejam com Deus. Paulo meu primo, Silas, Natan, Bichardo, Alemãozinho, Leandrinho, Mussurana, Balaca, Wilson, Odil, Gol, Zóio, Gu, vítimas do ódio, alívio pra uns, desespero pra outros, e o que restou das guerras, foram só cinzas, corações amargurados. Vamos acordar, favela, o inimigo assiste de longe, a nossa desunião facilita o massacre. Vamos acordar, herdeiros de luta, dos barracos inacabados, das ruas de terra, dos becos e viela. Só os monstros, o sofrimento te fez forte, então não desanima. Duda, Lady D, aqui mais um aliado, Raí Dog Brau, tamo junto nessa guerra, irmão, diz aí. Agradeço primeiramente a Deus que me deu esse dom e a oportunidade de, através da música, expressar minha forma de raciocínio. Também a corrente de força, garra e fé das pessoas que acreditaram no nosso potencial e que, através do nosso trabalho, possamos mudar a situação das ruas por intermédio da conscientização. Dona Ivone, Zara, Laine, Jean Louco, Jéssica e Rodrigo. E aí, Gizá, sua garra e sua coragem, apesar das provações, sempre com um sorriso estampado no rosto, é um exemplo pra nós, ó. Pro Elo lá do Cantão, Barney Rafael, Rita, Ezequiel, Edson Samuel e Mano Éder. Dona Viviane, Oséias, Moisés Julião, Matheus Bandido, Tiaguinho e Nego Eric, Bruna, Júnior e minha filhada Maria Eduarda. Tio Lica, Rude, Cocota, Rodrigo Cachaça, Nega Cláudia, Guida, Paulinho, Alexandre e Raquel. Minha mãe Dona Dorilda, Sem Palavra, minha irmã Cintia e minha sobrinha Gabriela. Júlio César, Paulo Sérgio, Dona Cleonice, Vitória, Marcos Maria, Patrícia, Maninho, Suzamara e Brian. Meus primos Cauê, Dua, Giovanni, Nego Paulo, Tia Rata, Ninja, Negrinho, Dig e Carol, Fran, Vitor Hugo, Bonito e Negutana. A grande carceragem do outro lado do muro, Rafinha, Robinho, Diego Braço, Nego Gelso, Dene, Mosquito, Paulo Gato, Checa, Leonardo Alemão, Joãozinho, Chapado, Dani, Everaldo, Serafim e Pavão, Peixe, Nego Lu, Dezinho da Leste, Dino e Júlio Balão. As grades podem aprisionar nossos corpos, mas jamais aprisionarão nossos pensamentos, morô? Seguis o caminho de Deus, pois o mandamento é a guia e a lei é a luz. E as repressões da disciplina são os caminhos da vida. E assim como por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado, assim se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Vacão, Finho, Márcio Brexista, Jack, Vampirinho, Kleber, Bruno, Nego Nene, Fabrício, Gago, Adonai, Júlio da Matias, Ed Gordo, Pica-Pau, Maradona, Ti, Caburé, Ike, Gordo Tom, Billy, Rafinha, Netinho, Maico, Nego Lúcio e Tio Mano. Assim como a traição de Judas Iscariotes, o crime e as drogas afastaram vocês de mim. Chorei por vocês, meus irmãos, mas sei que não os perdi, apenas estão me aguardando no céu, pois Jesus disse que enxugará de nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram, mas enfim, estejam em paz. Salve, salve comunidade, 2010, mais um ano marcado. Marcado pela dor, revolta, frustração, assalto, morte, sequestro, mas ao mesmo tempo marcado pelas conquistas. E uma delas, vagabundo, pode acreditar, é a conclusão desse trabalho, E muitos vermes que não tem o que fazer, tá ligado? Que já tão de hora extra no mundão, achavam e chegavam a afirmar que não ia fluir. E ao mesmo tempo não posso deixar de lembrar daqueles que estão sempre do meu lado, me incentivando a sentar o pau no sistema. Porque é assim que tem que ser, tem que ter vontade. Aí checa, tem que querer, meu. Mudança, não se comenta, não se fala, se faz. Eu acredito em ti, meu, te liberta, tu é mais forte que isso. Salve Três Figueira, a todos trutas de coração. Alemão, Alegrete, Nega Suzy, Karina, Amanda, Ricardo, Adalto, Pati, Cavalo, Nego Douglas, Nego Nê, salve Coxinha, D2, Silvio, Bob, Quinzinho, Matheus, minha maninha Thaís, meu afilhado Eric, Edson, Pimpolho, a rapa da Estrada da Palha. Aí gordo Diego, é foda né meu, mas acredito em ti, tem que te curar velho. Salve Marco, Johnny, Paulo, Curunfa, salve Flávio, Nego André, Dona Tânia, Nidria, Franciele, aí Negão Dudu, Dirceu, Bola, Gé, Alex, Júnior, Cris, Neguinho, Nego Tinga, Carreirinha, Maninho, um grande exemplo de mudança é desse jeito. Um salve pra Fran, pro Nilson, pro Paulo, pra Pedir, pra Jaine, Pesadelo, pra mãe do D2, pra Dani, pro Pira lá do bar, humildade 100%, Guinho, Dudu, Verdinho, salve pro Bibas, pro Nego, tio Júlia, tia Dete, salve Julinho, filho do Guinho, Lolinho, Carolzinha, aí rei, hey, tamo junto ou não tamo junto? Um salve pra minha mãe, uma grande batalhadora, se não fosse por ela jamais estaria aqui e seria esse homem que sou. Salve pro meu pai, pra minha avó, meus irmãos Fabiano, Anderson, Rodrigo, Adriano, Jonathan, minhas irmãs Fabiola, Fabiana, pra minha maninha Jéssica, que é especial, meu cunhado Thiago, pode crer, velho Renato, aí Natália, mãe da minha filha, apesar dos pesares, tu sabe que te admiro por ser essa grande mãe e por ter me dado o melhor presente do mundo, minha filha. Anderson Branco, Louco Louco da InterSul, Gordo Alexandre, Richa, Luciele, Valesca, Marília, advogada da Vila, aí Luciano Carroça, dos meu, Jefferson do Gravatão, pra Fê, meu primo Jefferson, tu sabe que é dos meu, o bagulho tá aí, ó. Salve lá pra Embé, aí Gabrielzinho, papaizão do ano, Bobeira, Negatiza, Amandinha, Caruana, Aline, Tayane, Alemoa, Rita, Renata, Vanessa, Jéssica, Gabi, minha maninha Juliane, te adoro. Salve pra Nani, pra Kátia, tia Marizete, Celso da Smove, Jason, minha filhada Gabriela, um anjo lindo, o Charles, o Puca, o Doca, o William, o Thomas, Nego Vando, a Cíntia, a família toda. Salve Chica, Jorge, Gabriela, Jéssica, Dona Fátima, tia Zuma, Adriano, a Paula, Cristiane. Um salve especial à pessoa que me faz mais feliz nesse mundo, minha razão de viver, minha filha Natalie. Enquanto meu coração bater e Deus me der força, estarei sempre ao seu lado, porque te amo e você é tudo que eu tenho. Salve pro Lucas, irmão do Alemão, pro Mano, pro Lucas Mentiroso, Meleca, o Fumado. Salve galera da Rua B, da Rocinha, os manos da Bela Vista, Didica, Tenório, Nego Cota, o Boca, o Marreto, o Benhur, Nego Cid, Nicolas. Salve Papel da InterSul, Marion, Negão Gugu, Luciano Capacete. Um salve àqueles que não estão mais entre nós, mas que por intermédio de Deus, não pelos seus atos, mas sim pela bondade em seus corações, acredito que estejam em um lugar tranquilo. Dead, Jonathan, Bita, Chuck, Negão Rodrigo, Cachaça, Jackson, falecido Witch, Alcides, Dona Regina, mãe do Bola, estejam em paz. Salve aos trutas de correria, Tandy, Edinho de Quebrada, Celso Polêmica, os manos do Sintomas Clã, a rapa da Serraria, salve Doug Brawler, Didi, Aliado. Termino aqui e que Deus ilumine nossos caminhos e de todos citados e esquecidos nesse relato. É isso aí. Facção Revolucionária do Sul.